Mais uma vez, a equipe do Pelotão de Choque da Polícia Militar realizou a retirada de circulação de traficantes. Uma equipe patrulhava a rua Antônio Alves, no bairro Cidade Nova, quando abordou um adolescente de 17 anos em frente à sua residência. Após a verificação, em revista pessoal foi localizado com o mesmo uma bucha de substância análoga à maconha. No interior da residência foram encontradas outras 6 buchas da mesma substância. O adolescente admitiu que estava comercializando a droga. Por isso, ele e o proprietário do imóvel acabaram encaminhados para a delegacia. Primeiro, a especial do adolescente, onde o menor foi autuado. Em seguida, para a delegacia central de Foz do Iguaçu, onde o maior foi entregue ao delegado de plantão.